Você é o mal que faz bem à minha vida. É a rota do meu barco à deriva. Mas não vou voltar atrás, porque já sofri demais. Meu parceiro Breno e Alex Casual, meus poetas. Vai querer voltar, mas sinto te dizer, já tenho tem meu lugar. Eu cancelei você, você nem se tocou, não aprendeu com os erros e o tempo passou. Mas quando me liga com a voz alterada, depois que você chega da balada, sabe que não resiste ao seu pedido. Eu vou correndo te amar escondido. Você faz bem a minha vida, é a rota do meu barco à deriva. Mas não vou voltar atrás. Você sempre dá show embaixo dos lençol. Sou presa fácil nesse seu anzol. Mas não vou voltar atrás, porque já sofri demais. E pra cantar essa música linda comigo, meu parceiro Lucas Rico, Chaveco da Bahia. Canta, meu parceiro. Deixa comigo, meu parceiro, que é o pegação. Eu sei que vai me procurar, vai querer voltar, mas sinto lhe dizer que já tem outro em seu lugar. Eu cancelei você, você nem se tocou, não aprendeu com os erros e o tempo passou. Mas quando me liga com a voz alterada, depois que você chega da balada, sabe que não resisto ao seu pedido. Eu vou correndo te amar escondido. Você é o mal que faz bem à minha vida. É a gota do meu barco à deriva. Mas não vou voltar atrás. Você sempre dá show embaixo do lençol. Sou presa fácil nesse seu anzol. Mas não vou voltar atrás, porque já sofri demais. Ô, piseiro bom, menino! Cê é Lucas Rico, Chaveco da Bahia, meu parceiro. É o pregação! Estou! Meu parceiro Lucas Rico, Chaveco da Bahia.